se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Hoje estou em Cristo. Fui regenerado. Foi na cruz que Cristo me atraiu para morrer e livre enfim estar. E livre sim estar para Deus engrandecer. Este é o motivo do meu viver. Tudo se fez novo. As velhas ficaram pra trás. Cristo é minha vida, livrou-me do pecado. Foi na cruz que Cristo me atraiu pra morrer e livre enfim estar. E se fez novo, as coisas velhas ficaram pra trás. Cristo é meu tudo.